Salve, salve! Salve! Salve, família de... Salve! Salve todo espeto velho da nova! Salve! Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, a gente começa depois desse prazer. Tá. Então, pai Joaquim, eu tô falando assim pra gente já puxar um outro assunto, porque a gente relaciona às vezes as perguntas que as pessoas vão passando aqui pra gente e eles às vezes pedem pra aprofundar mais num assunto ou em outro. Quando o senhor foi pro mundo espiritual, o senhor encontrou parentes que antecederam a sua ida? Se sempre tem, né, filho? São os amparadores que vem atrás de nós, né? Que vem de dar conforto. Eu mesmo, minha mãe vem mesmo buscar eu. Mas eu estou falando por você. Um bravo depende do que você tem na sua cabeça na hora do seu desencarne e o que você tem na sua cabeça durante a sua vida toda. Uhum. O bravo vai ter mais fogo ou mais fogo conforme a sua qualidade de vida. Mas todo mundo vai passar por uma esfera de provação e de esquecimento. Se a pessoa está muito apegada, eu tinha muita raiva de feitor. Durante um tempo, você vai ficar aprendendo as coisas. Né? O único bicho que não vai para umbral é o bicho que não pensa. Porque aí os outros, se quanto mais coisa ruim você fez e mais coisa ruim você tem na sua cabeça no dia a dia, é mais tempo que você vai ficar no umbral, né, filho? Que até depurar tudo. Ah, entendi. Então ele serve como uma ferramenta que ajuda você a se sintonizar com planos superiores. É o primeiro caminho. É um espelho do que você fez, é o resultado do que você fez, e depois, com o tempo, isso você vai dar caminho. Mas o tempo lá não é o mesmo tempo de cá. O tempo do espírito, filho, é muito diferente do tempo dos seis. Ah. Então, às vezes, pode, o que é 100 anos para os seis, às vezes não é nada para nós. É medido mais na qualidade que do tempo físico dos seis. E quando está aí, então, no mundo espiritual com sofrimento, também a pessoa pode, então, ter a impressão de que o tempo não está passando. É, que impressão que não vai acabar nunca. Uhum. E, no entanto, foi só um mês, 10 dias. Imagina um lugar onde nunca nasceu só. Você não fica louco? Um lugar onde não tem sorte. Não é bom. É a consciência da pessoa que está ajudando a formar isso aí também, viu? Esse negócio de que tem o diabo lá cutucando o seu tempo todo, esse você tem o diabo na sua cabeça. Tá certo. São, então, criações mentais, né? Então, acho que o fato, então, pai, de a gente já saber do porvir do espírito, aquilo que vai acontecer para ele depois da morte, que ele não morre e a vida continua, acho que já facilita bastante, né? É, mas eu vou falar uma coisa para o chefe. Às vezes aquele caboclo que morre numa tapera feita com... Que mais do que barro, tem mais bicho barbeiro do que barro na taperinha dele, aquele que só levanta cedo para carpir, para cuidar das galinhas, que não, e tem a fezinha dele pequena, vai uma vez ou outra na igreja, mas assim, a fé dele é, ele enxerga Deus no nascer do dia, e agradece a Deus no pôr do dia. Esse caboclo que é mais simples, na retirada dele é mais fácil ele chegar direto, que nós chamamos de cama de recuperação, se tiver alguma coisa para ser recuperada. Essa pessoa que é mais simplesinha, ela vai chegar mais rápido no lugar onde ela tem que chegar para a sua evolução espiritual, do que aqueles que se acham evoluído espiritual e que, só, em vez de falar mais de Deus, fala mais do diabo. O diabo espera aqueles que estão falando do diabo. Uhum. Você a vida inteira fala tanto e tem tanto medo do diabo, que você acha que é seu pai que vai... Se você for ruim ou hipócrita, seu desencarne, quem vai esperar você, você pensa que é Jesus Cristo de braço aberto, ou você pensa que é a projeção do diabo que o senhor mesmo projetou sua vida inteira. Uhum. É. Cuidado com as quantas vezes você chama o diabo que forma pensamento, toma forma. Então, não é só quem faz o mal. O senhor trouxe aí um novo elemento aqui para a nossa conversa. É também quem é hipócrita também. Se tivesse mais um pecado capital, o oitavo seria hipocrisia. Parece que é o que o senhor menos gosta, né? Eu e todas as correntes de espírito que trabalham na luz. Mentira e hipocrisia, filho. Onde tem mentira, Deus não entra. Onde tem mentira e hipocrisia, Deus não entra. Eu prefiro trabalhar direto com o ladrão que fala assim, me dá um passe, mas eu sou ladrão que vim falar para mim mentindo e tentar esconder Deus, porque o espírito enxerga o que está acontecendo. Tá certo. Então, não tem motivo quando uma pessoa vai conversar com uma entidade espiritual, num terreiro de Umbanda ou num centro espírita, e essa entidade é uma entidade de luz, não faz sentido a pessoa querer esconder alguma coisa. Mas enxerga ele todinho. Tem coisa, fica de olhar no olho. Uhum. Mas às vezes vocês pensam que nós estamos lá no fundo do tambuco, lá na frente do PG. E tem um filho lá na ponta da assistência, lá na porta. E você pensa que aquele preto velho que está só riscando um ponto ali, uhum, na riscadeira do ponto dele, ele já está sabendo os pensamentos de ruindade que aquele filho está perto da porteira lá, está pensando. Nossa. Então, por isso que fica muitos mensageiros ficando em terra para poder segurar correntes. Por isso que uns trabalham, outros vão segurar corrente. Por isso que eu também tenho falado que esses trambos que vocês estão fazendo a caixinha carece de ter zumba da firmeza, mesmo que seja um cambono. Porque às vezes nós perdemos a firmeza de alguém que cuida do plano em volta, porque nós não estamos dentro do terreiro. Uhum. Assim, segurar o médium, eu tenho que ser o pai de santo, eu tenho que ser o espírito, eu tenho que ser o cambone, eu tenho que ser assistência, eu tenho que ser o terreiro, eu tenho que ser tudo. É mais difícil. É possível o que nós estamos fazendo, mas é mais difícil. Por isso que existe uma religião própria para isso, né? Ah, entendi. Então, quando tem o horário, tudo programado, fica mais fácil, né? Porque o senhor já fala, olha, na hora tal, por isso que todas as vezes eles fazem as reuniões no mesmo horário, no mesmo lugar, porque vocês já se encontram, vocês aí no mundo espiritual já falam, olha, no dia terça-feira ou quarta-feira, na hora tal, no lugar tal, vai ter tal coisa, você não quer ir. Todos já sabem o compromisso. Eu penso comigo, cara, que esse trabalho da caixinha que vocês estão fazendo, se muita gente não vai de preguiça, não querer mais ir nos terreiros, receber as bens, porque está mais fácil olhar, escutar e tomar. Daqui a pouco vai tomar passe na caixinha. Assim, vai ter que vir. Sempre tem as horas certas de fazer trabalho. Tem que ter humildade. Se você não vai na igreja na hora da igreja, se chegar às 7h05, todo mundo já. Se a missa é 7, o sino bate 6h30, 7h começa a missa. Se você chega às 7h05, pode ver que os outros já estão te olhando de rabo de olho. É a mesma coisa para nós, tem a hora certa. Eu vou lhe falar as horas certas que está a concentração mais forte. Às 9h da noite de todo dia, quando as entidades de Umbanda estão mais presentes. Os que trabalham com os médios. Às 9h da noite de quinta-feira, é o que todos vocês que mexem com todas essas bandas, se quiser, é na hora que vocês podem fazer oração pelo próximo, pela terra, pelo mantenimento dos terreiros, para o estabelecimento de um irmão, essa é a hora certa de fazer isso. E os dias que vocês querem fazer pedido, para mandar para os conselhos kármicos, tem data também. Se você quer escrever uma carta, os seus pedidos, com os decretos que você quer decretar para a tua vida, você vai fazer isso. Até o final do dia 31 de junho e até o final do dia 31 de dezembro. Que nesses dias, portal dos conselhos kármicos estão abertos. Aí você vai endereçar uma carta como se estivesse mandando para o seu mensageiro. Ou para o seu mestre ascensionado, ou para o seu anjo de guarda, ou com o seu chequeza. Mas assim, é cartinha e queimar a cartinha. Porque a simbologia fica gravada no seu cabeça. Não é assim, não vai começar a mandar cartinha pela caixinha, que aí já não dá certo. Isso é só um facilitador, não é o resolvedor. Tá certo. Então, normalmente, então, num terreiro de Umbanda, ou mesmo num centro espírita, na hora da reunião, existe muita movimentação do lado aí de vocês, não existe? Tem dos dois lados, né, filho? Senão não vai funcionar. Alguma coisa vai fazer. Nós sabemos, nosso horário, vocês sabem o horário do seu. Tá. E aí, então. Ontem o cavalo não podia, eu sabia que eu também não podia estar perto. Que adianta? O cavalo que não aguenta nem andar, eu vou querer trabalhar. Tem hora certa. Tá certo. Então, tem que existir essa sinergia entre os dois lados, né? É os dois juntos. Mas assim, o que eu quero saber também, pai, é que, por exemplo, num terreiro, numa hora assim, que está fazendo um trabalho, então existem várias entidades trabalhando ali. Então tem algumas que ficam na porta, depois tem os Exus que ficam mais assim lá fora, assim, na frente, protegendo o espaço. É mais ou menos assim que funciona? É isso mesmo. A gente viu aqui num livro que quando as pessoas entravam assim no terreiro de Umbanda, de um lado tinha um caboclo, de outro lado tinha um preto velho. O caboclo jogava uma poção e aqueles bichinhos que gruda, miasma, já ficava meio tonto e... Não, era assim, o preto velho defumava e aqueles bichinhos ficavam meio tonto e caía. Daí o caboclo soltava uma poção em cima e aqueles bichinhos tipo derretia assim. Acontece mais ou menos isso ou é só literatura? É feito uma limpeza, mas se vocês quiserem fazer também uma limpeza com amoníaco, lava água com amoníaco, lava as paredes, que já começa, os amoníacos já começam a limpar as paredes, porque tem cheiro forte para vocês, tem cheiro forte para os outros também, que é obsessor. Então, para tirar o obsessor forte, amoníaco é forte também. O cheiro é forte no nas dos seis, mas é forte no nas dos outros. Então, pai, a gente ouve que o espírito, ele ainda tem todas as sensações que ele tinha quando encarnado, não é? Vocês ainda veem, vocês ainda sentem cheiro. Tem mais, né, filho? Vocês estão limitados. Mas tem sentido que eu sei. Entendi. Mas e vocês podem, a hora que vocês quiserem, parar de sentir o cheiro de alguma coisa e parar de ver alguma coisa, ou só os espíritos elevados podem fazer isso? Você está pensando que nós ficamos o dia inteiro na beira do fogão sentindo cheiro de cor? Nós só quando nós queremos é que nós vamos sentir essas coisas. Nós nunca. Quando assim a vizinha está fazendo comida aqui, quem sente o cheiro são os seis. Os que não estão tá no mesmo caminho. Não tá, vocês estão em faixas de vibração diferentes. Entendi. Então, quando eu quero baixar na vibração do seu, eu vou sentir até o cheiro do Torres. O cheiro do Torres queimando. Eu ainda vou falar para a senhora, vai lá que o seu arroz está queimando. Mas não entra na vibração do seu o tempo todo. Você cama aquela coisa que eu falei para vocês, uma coisa que fica, vocês estão tomando banho e nós estamos olhando. Não é. São janelas que nós abrimos. Na hora certa. Senão vira invasão. Então, só para esclarecer. Desculpa eu falar isso para você, mas quem pensa o contrário disso não sabe nada de espiritismo. Então. Por isso que a gente faz essas entrevistas, pai. Porque ninguém é melhor que os espíritos para ensinar a gente e sobre o que são erros que tomamos por verdades e verdades que tomamos por erros. Tem muita gente que pensa que um quadro guarda um diabo atrás dele, guarda um espírito ruim, que o espelho guarda as coisas, que os azulejos, que os ladrinhos fazem para aprender espírito. Mentira. Isso é mentira. Isso é coisa. Os povos pegam um banda, floreando, um coloca uma florzinha. Quando você está vendo, aquilo ali virou já um matagal, viu, filho? Então vamos colocar umas coisas que é mais verdadeira, o que é mais, a Umbanda está mais perto do cheio do que as fantasias que alguns médios criam. E os médios criam fantasia porque o Pai de Santo muitas vezes não tem instrução e inventa as coisas dele também. Cada um vira a panela para o seu lado. Então, além do culto, é importante a instrução. É. Aí a instrução é uma coisa chamada bom senso. E a instrução também é o que é certo e o que é errado. E a instrução é o amor. Porque até agora não foi inventada uma Bíblia para a Umbanda, porque a Umbanda está bagunçada. Cada terreiro faz o seu jeito. E é isso que nós vamos conversar hoje. Mas pode perguntar mais o que você quer saber. Então, só para esclarecer antes da gente passar para esse próximo tópico, o senhor falou sobre o cheiro forte que às vezes sente então a entidade obsessora. E daí o senhor falou que vocês não estão na mesma vibração da gente. Faz a gente pensar então que, ó, e é natural isso, que os espíritos de luz como o senhor estão numa vibração mais elevada, então só sentem aquilo que querem sentir, e esses outros espíritos menos elevados não podem se abster das influências que nós também sentimos, porque eles estão tão próximos que acabam até compartilhando dessa mesma vibração. É isso? Muitas perguntas, muitas palavras, eu já não entendi nada. Então, faz a pergunta curta, senão eu vou não fazer. Vou fazer. O senhor falou que passa quando tem um cheiro forte, espanta, às vezes até incomoda o espírito obsessor. Sim. Então. O cheiro forte de algumas coisas. Ah, tá. Das plantas certas, dos produtos certos, do defumego certo. Coisa certa cheira mal para a entidade que está encarnada ou está próxima da carne, ela se incomoda. É uma limpeza. Entendo. Chama de defumação branca isso. Tá. Mas não é que isso ajude a pessoa a lidar com a obsessão. Ela pode até incomodar o espírito, às vezes ele vai para lá um pouquinho, mas ele fica ainda conectado com aquela pessoa, né? Porque é o comportamento da pessoa, né, que tem que regular. Então a limpeza tem que ser. Essa é a primeira limpeza. E as limpezas de dentro aí vai ser ensinado para o médico e ele vai aprender, ou para a pessoa que vier falar, com nós vai ser feita ali. Nós dá uma mareada por fora e por dentro a limpeza interna de cada um. Né, se quiser, se a pessoa continuar suja por dentro. A sujeira e as cracas que vão juntar são só o bolor. Certo. Quanta gente embolorada já seja no catálogo para poder trabalhar. É gente, quando a pessoa está com coisa ruim para fora, porque dentro já está podre, embolora, né? Então essas coisas de limpar as paredes com um produto adequado. Às vezes não é efetivo porque a limpeza interior não foi feita. Né? Às vezes não. Você está falando o contrário do que eu falei. Casa limpa, espírito bom perto. Casa suja, carrego perto. Se eu faço a primeira limpeza no casuar, é porque eu estou dando asseio e eu como comandador de trabalho, estou mandando dar o asseio no meu ambiente. Tá. A pessoa que vai vir no meu ambiente tomar o seu passe, ela vai ser limpada por fora e vai ser descarregada das coisas que estão dentro. Entendi. Agora, os pensamentos dela, porque dá a impressão que a pessoa, é a cabeça dela que tem que mudar. Nós damos a limpeza, um banho externo, e tira o corpo espiritual dela, tira as cargas. Mas é o corpo mental dela que vai determinar se essa minha limpeza funcionou ou se não vai funcionar. Mas enquanto ela estiver dentro do meu terreiro, no meu terreiro ela vai estar limpa. Porque o meu terreiro vai estar limpo. Então adianta fazer a limpeza externa, porque é o asseio externo que vai afastar as cracas ruins que estão com ela. Agora, se ela quiser continuar, se ela sair do trabalho de um banco e entrar dentro de um puteiro, filho, é lá que ela vai fazer tudo que ela me trouxe. É a mesma coisa. Você vai na igreja, escuta e não faz o que o padre mandou. Uhum. Isso aí é o livre-arbítrio de cada um. Eu até prefiro que não venha mexer os meus terreiros de Umbanda, porque os terreiros de Umbanda andam muito cheios e poucos têm obedecido. Muita gente vai de curiosidade. E muitos são os jovens, viu, filho? Tem como tem jovem lá testar nós, para ver se nós é verdadeiro. O senhor fala que tem jovem que vai no terreiro de Umbanda para ver se vocês são entidades mesmo? Tem muitos. Uhum. Eu tenho visto, filho. Eu sei a pergunta até que você vai fazer. Olha lá. Você vai perguntar para mim qual que é o meu dia do seu sapato, né, filho? Um dia do sapato preto velho. É isso mesmo, não vai demorar. Coitado preto velho, que não tinha dinheiro para comprar um sapato, né, filho? Mas aí, vou explicar como é que é isso aí. Eu tenho andado, a minha andada de sapato esses dias tem sido olhar os médicos que eu ando trabalhando, com quem meus médicos andam conversando, e eu fui fazer uma corrida de gira num terreiro. Eu percorri vários terreiros. E eu, senhor, vou falar uma coisa para você. Se a Umbanda não for para frente, ela vai acabar. Nossa. Porque como tem gente que está fazendo coisa errada? Nossa, pai. A Umbanda tem tudo para crescer. E tem tudo para despencar. Eu estou vendo, filho. Médios novos, com 2, 3 dias de casa, dando consulta. Já chega incorporado falando as coisas que ele, o ego dele quer falar. Que às vezes, o mensageiro, ele vai chegando aos poucos para se acostumar. Ele não pode levar um barravento que já quer dar consulta. Então isso, os novos, por causa das impetuosidades da própria idade, fazer isso. Isso chama querer aparecer. No segundo dia, ele já me... Eu, por exemplo, se você quiser me dar um tercinho para trabalhar, me deu mais simples hoje. Agora, se você catar um médio novo de 20 e poucos anos, ele vai catar um feito de ouro. E a cura não é o terço que faz, a cura é o mensageiro. E o mensageiro, ele só está 10% ali do lado, ele não tem controle das vaidades do médio ainda. Acho que não está querendo ter ensinamento. Então ele está querendo ter vaidade. Você vê tanta gente. E esse, cada terreiro faz uma coisa. Um terreiro não pode dar óleo de dendê para o Xóssi. Isso é verdade. Não é verdade. Isso não se... Só pode dar dendê para o Xóssi. Não se coloca mel para o Xóssi. Já tem terreiro que, para poder agradar o Xóssi, coloca só mel. O Xóssi, filho, só pega melado de cana se quiser adoçar. Ou até garapa. Tem que conhecer as histórias do orixá para falar que está seguindo o orixá. Umbanda não é as candomblé, mas Umbanda conhece a lei dos orixá. Muitos médios, filho, velho, pensa que Oxóssi é São Sebastião. Porque a Curimba fala, Oxóssi é São Sebastião. Ah. É que eu vou explicar para ele. Se a Curimba fala isso, que Oxóssi não é São Sebastião. Ele está vivendo ainda, naquele momento ainda, que as firmezas estão enterradas debaixo da estalta. Você quer ter fé em São Sebastião? Tem. Mas você quer ter fé em Oxóssi? Também tem. Mas não carece de pensar que Oxóssi é São Sebastião. Oxóssi nunca pisou na terra e o São Sebastião pisou na terra, né? São Jorge. E Ogum também não é São Jorge, não. Uma coisa que eu vi dentro de um terreiro. Isso, que mais, pai? Tem muito revoltado. Na Umbanda se dá o nome a Sananda Jesus com o nome de Oxalá. E as imagens de cima do PG mais alta que fica, é Oxalá virado os braços abertos, os braços para frente. uma dona lá que ela falava que ela é filha de Oxalá, e é verdade, ela é filha de Oxalá. Na hora de incorporação, ela recebeu Oxalá. Sim. Com os braços virados para frente, abençoando. Porque ela estava acreditando que ela estava com o próprio Jesus no corpo. Nossa. E os outros vieram tudo bater cabeça no pé dela, acreditando que está na frente do próprio Jesus. Nossa. As assistências, tudo começaram a chorar de acreditar que o próprio Jesus estava ali perto. Uhum. Eu vou falar para você, filho. Se um dia Jesus descer na terra, vai incendiar um fogo em volta, filho. Um fogo espiritual em volta. Uhum. De muitas léguas de distância, você vai saber que aquele ser está presente. Uhum. Ele toma uma vestimenta muito fraca para ficar assim. Porque ele é muito grande. Agora, os outros por aí, dizendo que está incorporando Jesus Cristo, está muito errado, filho. Aí o que acontece com cada um? Cada pai de santo está criando sua própria religião. Mas Oxalá vem na Terra. Uhum. Como que Oxalá vem na Terra? Dentro dos fundamentos do candomblé. Deixar mais branco, mais puro, ele vem. Por poucos segundos. E depois já tem que prestar atenção, né, filho? Bom, orixá não tem que ficar muito tempo em terra, não, filho. Só vem para dar o elá, dar a benzeção nos seis e já sobe logo. É a irradiação dele. É uma irradiação, ele pega, é uma energia da natureza que se está ligada, acoprada com aquele médium, ele vem e ele incorpora. A palavra melhor é corporifica. Ele não incorpora, ele corporifica. Pode perguntar. Pai Joaquim, o senhor estava falando daquele menino que chegou faz 2, 3 dias no terreiro de Umbanda e já começou a incorporar. Mas se ele tem uma mediunidade boa e ele já tem essa habilidade de incorporar, por que que então, se a entidade já está com ele desde quando ele nasceu, por que que ele então não pode incorporar aquela entidade e deixar ela dar a consulta para a pessoa? Porque ele tem que aprender a andar na Umbanda. Ah. É, se pisa na Umbanda, passa devagar. Não adianta querer chegar na Umbanda sem começar a passar pelos fundamentos. Pode ser o maior médio do mundo. Vai vir batendo na minha porta, falando, senhor, sou o maior médio do mundo. Eu pego na cara dele e falo assim, pode ficar um ano em silêncio, então. Vai trabalhar só dando passe. Porque a função, filho, do mensageiro na Terra, mais forte do que usar a falange de palavra, que é o que eu estou fazendo agora, mais forte do que isso é dar um passe muito bem feito. Vocês têm que aprender. Porque aquele de 2, 3 dias que chega dentro de um terreiro se achando, ele não vai se encontrar. Ele não vai. Ele se acha, mas ele não se encontra. É humildade, a Umbanda prega humildade. Na linha de preto velho não vai ficar um fio assim. Vai lavar a louça primeiro, filho. Cozinha. Vai aprender a bater um paó, vai aprender a cozinhar uma comida de santo, vai aprender a fazer um banho, vai aprender. A entidade que é superior, ela vai saber que, né, aquela ali é a escolinha. É a escolinha do médium. Porque o mensageiro não precisa mais de escola. Né? O mensageiro é iluminado. Se você... Eu, quando vim, filho, eu ficava quietinho no meu canto, porque eu sabia que eu não podia soltar a falange, porque o cavalo, é desses cavalos, se deixar, ele sai em cima do circo. Né? É cavalo que gosta de aparecer. Nós vamos baixando ele até... Por isso que é bom entrar... Quer entrar na Umbanda bonito, entra pela linha de preto velho. Porque se deixar os caboclos, tem muito caboclo que vai rodar demais, hein? Sim, porque o médico quer fazer isso. Trabalha pela linha de preto velho que você vai aprender a humildade. A Umbanda em si, pai, ela ensina a humildade já do começo, quando vocês não falam o nome que vocês tinham na última encarnação. Vocês só vêm e falam a linha de trabalho que vocês desenvolvem. É isso que causa a maior revolta dos tá, né? Dos Kardec. Os Kardec fala o verdadeiro espírito, tem que dizer o nome dele. É. O nome dele tem que ser Francisco de Monte Alverne. Nossa. Aí eu fui atrás dos livros para descobrir quem foi Francisco de Monteavém. Uhum. Aí tá enterrado em tal lugar. Ah, então é verdade. Ah. Agora, muitos médiuns de Kardec já chegaram e falaram assim, eu sou Francisco de Monte Alverne, porque ele olhou num livro e fez o serviço contrário do moço que cuida do trabalho. Ah. Então, mistificador tem nas duas. Então, para evitar mistificação, todo mundo dá um nome só. Não importa, filho, saber... Olha, da corrente de que trabalha com o meu cavalo, é só um que está com o nome dele, o cigano. O que nós não queremos, porque ele não está não tão ligado nas linhas. Fala, quer procurar meu túmulo, você vai procurar lá. Diz assim, a grande curiosidade dos Kardec é de procurar a verdade. Será que não é batedor? Será que não é mistificador? Uhum. Fala, o batedor mistificador que está colocando dúvida, eu sei que não tem fé. Se você tiver fé, filho, carece de saber o nome, não. Qual era o nome do Jesus? Era Jesus? Dizem que não, né? Então, não importa o nome, importa a obra, filho. A fé sem obra, ela vai ser remota. Eu estou muito mais preocupado de saber se aquele pedreiro está fazendo o serviço dele do que saber se o nome dele é Mané. Claro, claro. Colocou dúvida. É uma parte porque é dos estudador. Mas colocou dúvida. Quando o seu coração tem dúvida, é uma coisa. Quando o seu camatuê tem a dúvida, é outra coisa. A dúvida do coração é uma coisa, a dúvida do camatuê é outra. A do camatuê é ego. É o ego que vai querer provar com os livros. Eu, como já falei, livro aceita muitas coisas. Assim como você pode ler livro, meu cavalo também pode ler livro. Assim como você pode contar mentira, muitos outros médiums podem contar mentira. A diferença é o tombo que vocês vão tomar por causa da mentira, porque a mentira tem perna bem curta. Tem gente que fala, pai, que quando o médium abusa da mediunidade, o guia dele se afasta. É verdade. Se o guia for sério, ele afasta. Deixa o médium aprender sozinho um pouco, tombar, e o guia também começa a avaliar se vale a pena trabalhar com aquele médium, até o crescimento espiritual dele. Tem muitas moças que trabalham, eu vi, filho, esses dias. Olha as roupas da pombagira mais bonita que tem, para poder se esfregar esfregando. Chamar a atenção dos moços bonitos. A Umbanda está recebendo muita gente nova, gente nova. Porque essas igrejas dos seis não tem mais graça. Né? As igrejas que. Existem dois tipos de igreja. A igreja a romana dos seis, a igreja desses da rapadura. E se a da rapadura não bota um pouco mais de fogo, fala que está recebendo. Até os. Eles inventam até que está baixando espírito para poder virar que nem esse Umbanda. Acha mais espírito dentro da igreja dessa do que dentro da própria Umbanda. Nossa. Porque é fingimento. Fingimento do médico. Espírito que se valorize. Eu queria muito fazer a experiência de um dia meu cavalo entrar dessa igreja grande que tem muita gente, está virando todo mundo. Se lá, para falar assim, chama o pai Joaquim. Se eu vier, vai ser para falar umas palavras bonitas. Se eu não vier, é porque ninguém vai mandar em eu. Agora, se vier um Exu, é um Exu bem sem vergonha, viu, filho? Que é mais o médio do que o Exu. Porque eu vou te dizer uma coisa. Quero ver tranca-rua das almas, Exu de lei, verdadeiro, e não quiumba. Entrar dentro de um lugar desse e se propor a ser acorrentado por aquele que é hipócrita. É coisa da cabeça. É coisa da cabeça. Por que que tem que uma religião para subir na frente da outra? Uma tem que falar: a minha é melhor, a sua é pior, a minha mexe com Deus, a sua mexe com o diabo. Quem é que julga? Quem é que sabe onde é que Deus está? Eu já falei que Deus está muito longe. Deus só está se. Deus, filho, eu fico indo lá de fora assim e boto vocês dentro de um cercado, bota dois galos. é galo brigando. Eu só fico olhando, eu falo assim, e eu mesmo, ninguém está mexendo. Está falando o meu nome, está fazendo tudo, mas estão se matando. Essa religião aí, filho, essas religiões que vocês inventam, é a primeira fuga para ficar bem longe de Deus. Eu acho que os terreiros tinham que juntar e falar assim, o que pode e o que não pode. Por que que tantos terreiros fica enaltecendo tanto o babalaô, filho, que o babalaô vai morrer, e aí? Um fala que não pode bater com o pé esquerdo, outro fala que não pode bater com o pé direito, outro fala que não pode falar o nome, outro fala que não pode fumar, outro fala que não pode isso. Um que não pode... Filho, o maior símbolo de humildade é você chegar na frente de um PG e baixar humildemente, bater sua cabeça na frente do santo. Tem terreiro e é a sua maioria. Pega um paninho para colocar lá, porque nem o médio nem a entidade pode restar e de colocar a cabeça dele no chão. O chão é terra santa, filho, porque se não existisse esse chão, eu queria ver vocês construir qualquer coisa. Então, uma tapera. Então, bate a cabeça no chão por humildade. Ah, vou colocar paninho. Paninho para quê? Para não sujar a testa do médio, né, filho? Porque nós estamos olhando aqui. Não adianta fazer menção de beijar o rosto, filho. Beije o rosto. É. Não faça menção. O seguidor de Jesus beijava no rosto. Até o Judas beijou no rosto. Mas beije no rosto, filho. Não bote paninho no meio. Ô pai, por que que então... eu imagino que, inclusive, a gente leu uma vez sobre o tal do atabaque e o barulho, e em conformidade ou não com aquilo que Zélio de Moraes e o caboclo Sete Encruzilhadas direcionou. Por que que, e tem alguns terreiros de Umbanda que usam o atabaque, e teve entidade que já disse o seguinte, e a gente até conversou sobre isso, é melhor ter uma música para eles alcançarem o silêncio interior do que ficar sem nada. Aí o senhor falou, você já consegue alcançar a condição de silenciar sem o auxílio da música, então é melhor. Mas então, a gente consegue perceber dessa forma, pai Joaquim, que não precisa ser tudo igual, mas precisa cada um servir o propósito a que se destina aquele terreiro. Então, por que que vocês aí do mundo espiritual, quando incorpora, não diz assim já, olha, aqui nesse terreiro, porque quer que eu atendo aqui por conta das pessoas que vão vindo, o lugar que ele está assentado, precisa ser desse jeito. Por que que daí então não vem essas disposições já do mundo espiritual? Assim o pessoal aqui já seria por mistificação de médium? Porque alguns se dá é mais influenciado pelas coisas do candomblé. Alguns gostam da energia, porque o tambor é a batida da terra, filho, é a batida do coração. Enquanto está se batendo quando um preto está batendo no tambor, filho, ele só está rebatendo no tambor as dores que ele sentiu na outra vida. Então, ele está virando ao contrário, que é a energia. Ele está rebatendo no tambor o sofrimento que ele teve na vida. E transformando aquilo numa energia de barulho, de som. Tem que ter harmonia. Mas se eu vou falar, poxa, eu, preto velho, aqui, como que eu queria que fosse o meu trabalho? Um terreiro muito bonito, um PG muito bonito, um mensageiro para segurar a banda lá no meio, na frente, e dois, três quartinhos em volta para poder dar consulta. Pode tocar, pode fazer bagunça, pode fazer... Bagunça não, né? Pode fazer o barulho, pode tocar as curimbas, que na hora que nós quer dar consulta, filho, o fio muitas vezes não escuta o que nós estamos falando por causa do barulho. Eu queria ter um quartinho do lado para atender os filhos, aí ia ser o certo. O problema é o seguinte, filho, a Umbanda é muito simples. Umbanda, filho, começou numa mesa de sala, filho. E muitos ainda estão fazendo em fundo de garagem. Então, o senhor acha então que, por exemplo, um pai de santo poderia pedir para o cambono ou para uma mãe pequena, um pai pequeno, conversar com o preto velho e falar, olha, o senhor que está aí do mundo espiritual, que é uma coisa que a gente não tem nos centros espíritas, que é isso de comunicação com os guias. Às vezes, os centros espíritas até têm, mas eu desconheço. Que essa, não vou dizer facilidade, mas esse acesso à espiritualidade. Você está me dizendo que a vontade dos mensageiros não é falado para os dirigentes, é isso, filho? Não, eu estou dizendo que na Umbanda, o preto velho incorpora toda vez, que é o dirigente do terreiro, e a gente pode conversar com ele, trocar uma ideia, perguntar, olha, como é que está indo, como é que não está indo, o senhor quer que dê uma arrumada aqui, quer que não dá uma arrumada ali, vamos... E vai seguindo junto de mão dada. Às vezes tem vários centros espíritas que não são assim. A comunicação com os espíritos para evitar a mistificação. E ela é mais voltada para a desobsessão. Né? Então nós não conversamos sempre com o guia, com o dirigente do centro espírita. Como a Umbanda tem essa possibilidade, por que então cada terreiro não pergunta pro preto velho o que é melhor? No lugar de sair fazendo qualquer coisa. O que é melhor, filho? O que é melhor, em que sentido? Eu não estou entendendo o que você quer saber. Por exemplo, o senhor chegou lá no terreiro do senhor. Eu sou um pai de santo. Eu peço para a mãe pequena falar assim, olha, pergunte para o pai Joaquim se nós estamos fazendo direito ou se tem que arrumar as coisas. Isso é feito, sim, filho. É feito? É feito em muitos terreiros. Por isso tem os trabalhos fechados. Tem trabalho que é feito só para desenvolvimento de médium. Uhum. Que é o que vocês vão fazer aqui no caso, João. Uhum. Não vai ter atendimento de assistência. Uhum. Tem trabalho para atendimento de assistência, tem trabalho para poder fazer desenvolvimento do médium, onde se faz inter-reunião, né, filho, entre eles. E eu quero mesmo, eu quero conversar com todos, um por um. Para poder olhar e falar assim, você está errado, você está errado, você está errado. Ele acha que vocês não orientam o dirigente espiritual da casa sobre como devem ser os rituais. Mas isso é feito, sim. É feito. Você que não conhece. Não conheço. Mas então por que a necessidade, Pai Joaquim, então, o senhor fala de reunir vários centros para chegar num acordo comum? Não é o centro, é reunir os diretores do centro para decidir o que é certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. Tem muitos que o que é lícito para uns não é lícito para os outros. É isso que nós estamos olhando. Porque às vezes o médico começa a pisar. Por isso que os médicos às vezes não combinam com o centro. Tem que fazer o que é certo, filho. O que é Umbanda? A única coisa que Umbanda quer é humildade, amor, união e vamos seguir para frente para encontrar Deus. Uhum. Não quer briga, desavença, vaidade. Essas coisas, se catar, você encontra todos os defeitos dos pecados capitais, você encontra num médium só de Umbanda, especialmente aqueles que já estão começando. Nossa. Fala quais são os pecados capitais, que eu vou te dizendo se tem médium, se não tem. Nossa. Pai Joaquim, o senhor já teve que parar de... se sintonizar com o médium por causa da conduta dele? Já. Já. Nossa. Se o médium começar a deteriorar, nós vamos largar dele, filho. Mas quando nós, quando eu escolho um cavalo, eu olho bem os dentes dele. Os dentes, filho. Saber a conduta dele e saber qual que é o contrato que ele fez antes de vir lá em Corumbá. Nessa encarnação. Antes de vir, ele falou, eu vou trabalhar como médium desse jeito. E muitas vezes até nós estamos sabendo, já está marcado, então eu vou trabalhar com o Xunxê. Se você faz seu trabalho pela metade, o médium se desconecta do seu mensageiro, e o mensageiro vai largar. Por uns tempos ele aprendeu, até para sempre. Ele não cumpriu. Ele vai precisar de mais uma encarnação. Porque a maior prova é a humildade. Se ele não teve humildade, tem filho que fala, esse exemplo que você falou, esse aqui é desde pequeno, que é predestinado de berço, que sabe fazer de tudo, eu já vi muito moleque novo, gafioto mesmo, filho, caburé. Chega a montar terreiro depois de um ano. Terreiro desmoronar depois de 2 meses. Tudo molecagem. E já vi muito pai de santo velho começar a fazer coisa errada. Com a ética do mensageiro, a gente coloca a nossa, mas a ética dos cavalos está dentro da evolução dele. Eu não posso catar o cavalo e puxar pela orelha o tempo todo. A gente tenta guiar. Mas sorte as guias também. Então, outra coisa que eu queria perguntar, pai Joaquim, não é que cada preto velho de cada terreiro pode decidir o jeitinho que ele gosta, o jeito que ele vai fazer? Vocês têm diretrizes para seguir também daí, não tem? Nós temos nossos patrão. Ah lá. Sabe como fazer o trabalho já? Trabalhador, filho, tem muitos. O problema é o lugar onde vai trabalhar para ver se vai ser bom para nós. Trabalhador tem muitos. Então, quem que é essa hierarquia acima de vocês que dá as diretrizes? O que você quer escutar? Ah, cê, ó, não... Você quer escutar que é um anjo que vem falar para nós? Não, às vezes é um mestre ascensionado. Aí já é, aí nós vamos conversar. Uhum. Assim, é o próprio Jesus Cristo que me dá a minha aguinha. É o próprio Jesus Cristo que está dando a instrução. As falanges dos mestres, se direcionam e mandam mensageiros evoluídos para direcionar, para cuidar nossa falange. Ah. É porta-voz, filho. Entendi. Eu não vou falar para você, eu conversei com o Arcanjo Miguel, o Arcanjo Miguel mandou isso, que é mentira, né, filho? Então, o senhor, obviamente, igual o senhor falou antes, o senhor frequenta a escola de Santo Agostinho, né? Sim, senhor. E o senhor falou que é uma colônia reservada só para aquilo de tão grande que é. Sim. É assim, tem um lugar especial, não é na colônia de Aruanda que ela está localizada, é em outro lugar. É uma escola-cidade. Isso. E... Então tá. Então, e quando o senhor quer ir da sua colônia para lá, o senhor vai de aeróbus? Aeróbus é tipo um ônibus, pai. Ou você já se teleporta assim, direto pelo pensamento? Essas coisas que vocês inventam é para fazer bonito para vocês. É. Tem várias coisas, filho. Se você quiser mandar uma mensagem lá para cá, você pode usar através do papelzinho, pode mandar através o outro escrivinhar, não tinha que o Xavier não fazia assim? É, fazia. Nós falar isso aí. Nós projeta, filho, do jeito que pode projetar para o passado, pode projetar para o futuro. O meu jeito de trabalhar é a força de pensamento, que se eu tiver que pegar esse trem aí, não sei nem o que é. Tá certo. A gente então... sabe que umbandas são mais simples do que você pensa, filho. Porque senão, imagina, um capangueiro de Ogum para poder ir para a escola de Santo Agostinho vai ter que catar um cavalo, matar um dragão. Nossa. É menos fantasia. É menos fantasia. Eu sei que vocês estão no meio do carnaval, mas nós não estamos, não. Por falar em carnaval, vamos ver se eu lembro de falar disso também, mas é uma coisa que eu não posso esquecer, que eu quero perguntar. Existe, né, obviamente, deve existir como existe a história das colônias, como elas foram fundadas e tudo. O senhor sabe de história onde Jesus já foi lá visitar Aruanda? Tem isso na história de vocês? Jesus está num plano, filho. Ele não desce nem na vibração de Aruanda. Ele manda seus mensageiros. Tá. Jesus é ascensionado. Tá certo. E o Elmore Akan? É ascensionado também. E. Manda seus mensageiros. Tá certo. Mexe com eles. Nós não mexemos direto com eles, não. Tá certo. Não, então, é igual a colônia do nosso lar. É só o ministro da colônia e a ministra veneranda que tiveram a oportunidade de ir nas esferas mais resplandecentes e encontrar... Com Jesus, mas só foram dois de uma colônia de mais de não sei quantos ministros, 72, sei lá. Tem que ser muito evoluído para chegar numa chispinha, filho. Uma fagulha de Deus. Vamos chamar de Deus, vamos chamar Jesus de Deus, porque pelo entendimento de vocês, vocês chamaram Jesus de Deus porque não sabem que é o verdadeiro Deus. Nós vamos chamar uma fagulha de Jesus como um Deus, que é um mensageiro de Deus, abrasa a terra, filho. Nossa. Então, você imagina uma fagulha, uma chispa nele, abrasa tudo. É muito espírito muito elevado. Espírito muito elevado. Mas ele tem igual compaixão por todos. E ele escuta a oração de todos, desde que uma faísca dele exista. É, lembra do grão de mostarda que eu falei para você? Eu lembro, pai. Se você tiver uma mostardinha dele, já é muito. Agora, agora, o senhor falou de oração e ainda na ideia do obsessor, o senhor acha que então, porque inclusive a gente já ouve falar que é quando a pessoa ela se apega à oração e tem um espírito obsessor, eles normalmente não gostam de ficar ouvindo as pessoas orando e elevando o coração a Deus, e daí eles vão embora só de raiva. Acontece isso, não acontece, pai? Se você começar a fazer Ave Maria e Pai Nosso... Ah. Muitos deles vão até ficar. Ah. Vocês falam muito Ave Maria, muito Pai Nosso, da boca para fora, sem prestar atenção nas palavras. Verdadeira oração sai de dentro do coração. Se você ficar repetindo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ele vai dar risada você. Você está recitando para fechar um campo em volta do você, porque a sua fé te permitiu fazer isso. Ele vai embora se você entender que esse campo te dá a conexão com a Virgem Maria, ou com Jesus, ou com o que for. Uhum. Pode se afastar porque você está se afastando dele. Mas as palavras de uma reza gravada na cabeça do médico que não presta atenção, significa nada para o obsessor, não. Filho. Dá risada. Vomita na sua cara. Nossa. Assim, O que adianta você rezar para mim se o seu coração é podre? Ele só pegou o obsessor porque ele é ruim, filho. Se você entrou na frequência do obsessor, é porque você tem a polaridade. Boa e ruim. É porque você usou a ruim. Então você paga suas consequências. Aí manda os faxineiros. Quem são os faxineiros? Nós. Então, vocês dão a primeira limpada para a pessoa ter a oportunidade de pensar no que fez e corrigir o comportamento, né? Segunda faxina é feita diariamente pela pessoa, para ela não entrar mais nessa vibração. Senão não adianta, pai. É. Vai criar mofo de novo. É como você cata uma laranja muito bonita, dá um lustre por ela para poder vender, mas se você deixar de carcar a canta, ela vai pegar mofo por dentro. Quando você vai ver que ela já está azul, por dentro já está podre. Então, o senhor falou da outra vez, que, por exemplo, sobre o decreto de São Miguel, que é importante, e eu estava pensando aqui comigo, pai, parece que, e fazendo também o decreto, parece que quando você faz de coração e você visualiza todas aquelas palavras... aquilo também efetua uma limpeza de certa forma e levanta uma parede de proteção. Não é assim que acontece? É, dispara as energias do arcanjo Miguel. Você cria um campo de energia de proteção. Uhum. Levanta uma parede de cristal. Nossa. Mas então... é preciso querer ficar nessa frequência. Ah, tá certo. Ele tenta, mas ele não é para sempre. Você tem que entrar na frequência. Tá certo. Então, igual o senhor falou anteriormente sobre forma-pensamento, a gente se prestar atenção nos nossos pensamentos, direcionar conscientemente, nós podemos então criar à nossa volta formas-pensamentos que nos ajudam antes de atrapalhar. Do mesmo jeito que você pode criar uma forma-pensamento de inveja, uhum, dos outros, você pode criar uma forma-pensamento de proteção, a chamar redoma de ouro do arcanjo Miguel. Nossa. Fechar dentro de um domo de ouro e a energia do arcanjo Miguel te proteger. Tem muitos exercícios. Nossa. Você ter força do seu camatão para poder seguir esses exercícios. Força mental. É. Querer, né, filho? Uhum. E o senhor... Eu vejo muito médico querendo ter força mental só na hora de fazer o trabalho da Umbanda, na hora que ele coloca, se deixar, filho, vai ter fim que vai colocar até coroa no preto velho, para falar o meu é melhor que o seu. Nossa. Só não fica declarado por causa de farsa modéstia. Então, quando o senhor... O que você está fazendo no Que Nem Nós agora, filho? Porque eu falo meu e você fala... Eu tenho esse problema, viu, pai? Quando eu converso muito com uma pessoa, eu pego muito fácil. A gente que estuda outros idiomas vai tendo essa facilidade de assimilar muito fácil o jeito dos outros falar. O senhor me perdoe, viu, pai? Não, você vai ser um bel médio. Às vezes é só esses pedacinhos, essas partinhas mesmo, que lembram um pouco, né? Mas imitar não é da minha índole também, né, pai? Não adianta. Eu tô entendendo, sim. Tô brincando. Nessa parte que a gente tava falando, então, pai, sobre forma-pensamento, quando o senhor aí do mundo espiritual tá andando, visitando os terreiros, os centros espíritas, o senhor também visita a igreja católica? Eu visito a igreja católica. Todos os tempos tá aberto a nós. Tá, né? Isso quer dizer que espírito bom vai lá, né, pai? É. Não é porque... E ruim que... também. Hã? E ruim também. Leva só as pessoas. Ah, entendi. É a vibração e a comunhão das pessoas no momento com as ideias de Cristo que eleva, então, e permite que entre esse ou aquele tipo de espírito, né? Posso falar uma coisa para você? Deve, pai. A igreja está cheia de Exu. Os padres falam que a casa de Deus aqui não entra aquilo, mas e se aquele padre for padre errado? Tá? O que mais tem é padre vermelho, né, filho? Padre vermelho. Se aquele padre vermelho está fazendo coisa errada, se a pessoa, ela já vem, é que nem piolho. Se a pessoa tem o piolho, ela vai passar para os outros. Se a pessoa tem o obsessor, você acha que na reza do padre aqui ele vai embora? Nossa. Vai ficar lá dentro. Então, vou te falar, está cheio de Exu dentro da igreja. Porque está tendo a maldade de cada pessoa, e as pessoas vão lá, toma a hoste e continua com a maldade. Então lá está cheio de o Exu. Às vezes, se tiver, precisar colocar mais cadeira para sentar, só para os Exu sentar. De tanto Exu que tem dentro da igreja. Porque a pessoa mesmo que leva, filho. Você pensa que o Pai Nosso leva embora? Nossa. Se o Pai Nosso não cura nem aquela pessoa que só decora a palavra. Decora o Pai Nosso, não fala com sinceridade. Nossa, a única coisa que ela fez a única coisa que ela fez foi levar o Exu para assistir a missa. Depois ela voltou com ele. Agora, só para esclarecer, pai, tem gente que respeita muito. Tem gente que respeita muito Exu. O senhor quer dizer, por exemplo, que Umba ou tem Exu do mal, Exu negativo, Exu obsessor? Estou falando de Quiumba. Ah, tá bom. Mas é claro, filho, se o meu cavalo vai numa missa, você acha que o Exu dele não vai junto? Dia dele. Ah, mas é bom ter esses Exu. Tô falando pra você. Mas existe Exus e Exu Quiumba. Eu tô falando pra você o que tem mais dentro de terreiro, de terreiro, de igreja, de cemitério, de centro de fé, é Quiumba. Porque onde tem a hipocrisia, a falsidade, tem de Deus e das Quiumba. É igreja. Ah. É que eu gosto de ficar falando os nomes, mas os rapadura tá cheio. É gente eles que... só estão em cima, filho, falar não faça. Aí ele desce e faz. Ei, faz. Então, às vezes, por exemplo, quando um pastor desce a Bíblia na cabeça de uma pessoa e a pessoa já tem uma mediunidade meio aflorada, que Umba entra. É. Aí entra. Aí, e mais a vontade da pessoa que gosta de fazer graça, né? Ah, entendi. Isso chama, isso aí chama de inconsciente coletivo. Tá. Entendi. Então... Na minha terra se chama palhaçada. Uma coisa eu tenho que falar por si, nós estamos muito falando dessas igrejas evangélicas, mas eu quero dar um crédito para esses povos. Eles catam um ladrão e fazem aquele ladrão se tornar cristão e não fazer mais coisa errada. Tá. Eles catam uma pessoa que está enfiada nas drogas e faz não fazer mais nada. Eles catam uma família desestruturada e faz a família se estruturar. Muitos pela hipocrisia, muitos pelo medo. Ficar com medo, sim, de fazer a coisa errada de novo. Ele é uma lavagem de mental, mas está fazendo o serviço deles. Então eu tiro meu chapéu para o trabalho dos verdadeiros evangélicos, sim. Esse é um trabalho que muito umbandista não faz. Nossa. A fé sem obra é remota. Muitos deles fazem obra assim. Os que não fazem obra são aqueles que querem o enriquecimento. Uhum. Fih, a Umbanda tem muitos que é errado. Que enriquecimento que eu vou te mostrar a qualidade de um médico verdadeiro, uhum, pelas vestes que ele coloca. Uhum. Olha como é que eu estou. As calças estão esgarçadas. Uhum. Que vaidade que eu preciso ter. Mas também não vai me colocar uns trapos, né? Tá certo. É, então, a pergunta que eu queria chegar é essa. Você pode comprar um áudio já para poder ter dignidade. Então, um áudio já para segurar a minha dignidade. Fala, filho. A pergunta que eu queria chegar é essa, pai. Como vocês vão em todas em todas as religiões? O senhor entra, obviamente, um espírito iluminado pode ir em qualquer lugar, né? É o espírito menos elevado que não pode entrar num lugar onde está se cultuando uma coisa elevada. Mas como vocês vão em todos os lugares, vocês também conseguem ver em torno das pessoas quando elas estão no bem e construíram certinho um escudo de São Miguel, por exemplo? O senhor consegue ver a forma pensamento bonita nas pessoas? É, nós enxergamos, filho. Mas para de falar que você que é. Você entra. Você está falando que a pessoa, que o diabo não consegue entrar no lugar onde está sendo feito um trabalho de espiritualização elevado. É. Se a pessoa está entrando num lugar sim, mas a pessoa é infectada pela ruindade dela, uhum, pela fraqueza dela, tá, ela vai levar as quiumbas sim, filho. Vai, a quiumba vai entrar. Uhum. Ela pode ser expulsa pelos espíritos mais superior, tá, mas que vai entrar pelas portas, vai, porque a espiritualidade começa, o trabalho espiritual começa às 9. A pessoa chega às 8, uhum, às 8 as quiumbas já estão lá, feito umas craques, carrapá. Nossa. Esperando. E a gente está cheio de porta das igrejas. Está cheio do quê? Quiumba na porta das igrejas esperando. Nossa. É que nem mosquito. A gente vamos vê as perguntas, filho, que você está fazendo, está segurando muitos mensageiros na Terra, hein, filho? Então, ó, vou fazer rápido, então, pai. A gente vê também histórias de que, às vezes, o obsessor vem, a pessoa entra no centro espírita e ele fica lá fora, ligado por um cordão fluídico, mas ele fica lá fora esperando a pessoa sair. Daí, a hora que a pessoa sai, ele continua acompanhando ela na vida dela, porque ela só foi lá, entrou num lugar sagrado e tudo. Pode dizer também que além desse que o senhor falou, desse exemplo, também tem esse, pai? Tem esse também. Agora, se lá ela desejar de coração que aquilo se separe e mude o coração dela naquele momento, ele vai embora dissipado e ele é levado até para lugar de recuperação. Porque vocês ajudam também, né? É, filho, mas não vai meter só o látigo em cima das quiumba. Quiumba também tem direito de ser gente. Quando eu faço isso, quando eu falo essas coisas, eu estou derrubando as crenças de muito pai de santo que acha que sabe muita coisa. Esse pai de santo está fazendo a caçada de pia e não tem nada disso tudo. Tem muito pai de santo sabido e é de respeito, mas muito pai de santo que só sabe fazer a caçada de pia. Nossa, pai. E o que conselho que a gente tem que dar para eles, pai? Vai estudar. Vamos estudo. E humildade. Humildade. Tá bom, então, meu pai. Eu agradeço muito a sua presença aqui conosco. Todos está sendo muito agradável, muito instrutiva e dignificante, viu, pai Joaquim? Eu estou esperando você para estourar as fundangas no seu, viu, Bruno? Nós vamos aí, pai. Sábado, está programado já. Sábado a gente vai se ver. Sábado ou domingo agora? Não, no outro. Tá bom. Sabe todos os que tiveram escutador de Estrambuco? Que tomo como ensinamento, e se te puder somar alguma coisa e ensinar mais vocês, porque eu sou um transportador de informação, de trazer para o plano espiritual. O que vocês puder discutir sobre essas coisas para poder fazer o crescimento do ser humano, que assim seja, né, filho? Que assim seja. Filho, saravá você. Sabe suas forças, sabe sua proteção, tem que conversar com o grande. Tá bom, pai. Você tchau. Quer... Não, eu vou apagar aqui, pai. Uma noite em sonho eu vi uma cena emocionante. Foi lá no mundo astral e daqui muito distante. foi entrando num terreiro onde a luz era bastante. Foi quando num canto ouvi um choro angustiante. Me aproximei de pai preto que chorava. E curioso ao pai eu perguntava: por que tanta tristeza e seu pranto derramava? Das lágrimas que caíam, eram sete, eu as contava. A primeira que saiu, você viu cair ao chão. Vai para os filhos ingratos que só buscam distração e que vem bisbilhotar só pra fazer gozação. Nada enxergam porque vive sempre na escuridão. Este segundo pranto que dos meus olhos caiu vai para aqueles que vê, depois fingem que não viu. Vem em busca de fortuna ou coisa deste feitio. Está longe o merecer, ou talvez nunca existiu. E esta terceira eu dei para os de crença cega. Vive no materialismo, só a isto se apega. Eu que ainda é pior, ao egoísmo se entrega. Não sabem que deste mundo material nada se leva. E esta quarta foi a gota triste da paixão. Vai pra estes malvados que tem mal no coração e pensam que seus guias lhes devem obrigação e pede pras entidades fazer mal a seus irmãos. E o quinto pranto vai para os de alma vazia, que não crê nem descrê e de tudo desconfia. Sabem que há uma força dela se beneficia. Vive nos terreiros, depois diz que desconhecia. E agora o sexto pranto eu dedico a todo ateu que não acredita em nada e nem no seu próprio Deus, que só buscam o prazer tudo em benefício seu. Só percebem muito tarde quando tudo se perdeu. E a sete que caiu, a mais pesada se destina aos maus médiuns e profetas que se afinam a enganar os pobres leigos como aves de rapina. São estes predadores que se encontram em qualquer esquina. e por isto o filho viu o pai preto a chorar. Como o pranto que cai dos olhos dos orixás, na sua luta constante para o mal exterminar. E só quando conseguir é que o pranto vai secar. E só quando conseguir é que o pranto vai secar.